número chamado está temporariamente desligado ou não habilitado, informou Tim. Ô louco, meu, o celular de preto não atende, cara, tá desligado. Vou tentar a última vez. Ô, meu Deus do céu, até que enfim, mano. Salve, e aí, mano, firmeza mesmo? Então, primo, firmão, daquele jeito. Precisava bolar uma ideia com você aí, mano. Então, fala mesmo, mano. Então, primo, queria ver com você, mano. O que, que nós vai fazer? Nós vai fazer um rolê? Qual que é? Fala mesmo. Então, mano, vai todo mundo pro peão hoje, mano. Os caras da leste, da oeste. Vai aquele preto lá da sul, lá do PSJ. Tá tudo envolvido no peão, mano. Vamos com nós também, pá. Então, primo, fechou essa cena aí, ó. Vão trombar lá no peão mesmo. É nóis. Pode crer? Firmou, então. Então é nóis no peão, mano. Então, rapaz, daquele jeito, eu já vou levar aquele vinho, vou comprar aqui e nós tromba lá, então. Pode crer, pode crer. Daquele jeito, é nóis. Enche as taças, fica pampa, que a noite nem começou. Pião de vagabundo, eu tô envolvido, eu vou que vou. Que noite linda, que lua linda, me faz companhia. Eu tô na pista, quanta gente, eu vejo os mano, eu vejo as minas. Salve, desculpa pela demora, mas tamo aí. Sem treta, cadê minha taça, só quero curtir. Acendo cigarro, tomando vinho, só fico vendo. Elas passando pra lá e pra cá, só fico vendo. Que coisa linda, que corpo lindo. Aceito o vinho, mina. Ô, oh, prazer, Robinho. Desculpa, mina, dá licença, o 21 tocou até que fim. Aquele preto me ligou, salve, fala mesmo. Salve, preto, e aí, onde você tá, mano? E aí, firmão bochecha, né? Tá aqui na quina do Bradesco tomando um vinho, pá. Ah, pode crer, tô colando aí. Tô com as vagabundas aqui, vou levar aí também, mano, pra nós curtir aí. Traz mesmo, mano, pra nós tirar uma onda, que aqui só tem favela, negão. Pode crer, truta, logo mais tô aí, dá uma xé na rapa aí. Voltando assunto, desculpa, mina, mas já tô aqui. O que devo fazer pra ter esse corpo só pra mim? Fala aí, nem precisa me falar que eu tô ligado. Cê tá tudo no meu nome, é só dar um beijo, um abraço. Nossa, mina, cê foi demais. Outro dia nós se tromba, falou, faz até mais. Discípulo do magrelo, vagabundo, calçudo é nóis. Aqui é favela, no lazer, só fico nós. Salve! Então, primo, tô colando a cena aí já, ó, tô aqui na quina já, pode crer? Pode crer, irmão, demorou pra colar, mas tamo aí, mano. Então firmeza então, cola mesmo, tamo te esperando, firmeza? Então, rapaziada, salve, pra toda rapa, todo mundo envolvido, acionou. Nós tá na área, serve o vinho, pega as taças, nós veio pra curtir. Só os discípulos da cena de leste oeste, tamo aí. Vejo os mano, vejo as mina, o bagulho tá loucão. Só quem é que vem com nós, esse peão, só sangue bom. Altas mina na cena, hoje nós vai pro arrebento. Porque os vida louca, nunca tão perdendo. Só ganhando no rolê, conquistando as amizades. Depois de nós, é nós de novo, tamo junto nos combates. Já que tocou no assunto, vamos fazer aquela interna. Pra comprar sangue em colinas, bebê. Daí já era, olha só quem tá medindo. Aquela mina do outro dia, vou chegar e enquadrar, vamos fazer a parceria. Tem duas na veia, Robinho, vamos lá. Elas tão dando moral, é só chegar e intimar. São 3 da manhã, esse é um instante. Ficou lá naquela cena, 5-7 do lanche. Voltar pro barraco, sem treta nem patifaria. Falou pra todo mundo, vou descer com aquela mina. Ô louco, mano, você já vai sair fora aí já, tio, essas horas, mano. Ô louco, tio, preciso ir mesmo com essa mina aí, ó. Ô louco, mano, o Godinho está colando aí cheio de vagabunda pro peão, mano. Vamos colar mais, pá. Ô louco, mano, é mesmo? Sério mesmo? Ah, então firmão, então. Vou. Mano, vou ter que desbaratinar, cara. Vou desbaratinar. Calma, eu já volto aí. Pode crer. E aí, preto, falei que eu ia vir aí, mano. Pensei que você nem ia colar, mano. Pô, é aquelas vagabundas que você falou que ia sonar pro peão. Pera aí, pá. Deixa eu pegar no carro ali, mano. Pode crer, vai lá. E aí? Essa aí. Aí, ó, essa aqui é a Marcela, aí, ó. Aí, Marcela, firmeza, como você tá? Aí, ó, essa aqui é a Jéssica. E aí, Jéssica? Aí, essa aqui é a Fernanda. E aí, Fernanda? Aí, essa aqui é a Bianca, mano. Aí, é tudo pra nós curtir aí, mano. Aí, pera aí que eu vou pegar que tem mais um litro de black ali no porta-mala ali ainda, mano. Mais linda aquela Bianca, né, cara? Ô, louco, hein, mano. Quer ver um lado ali, é só ligar. Pode que crer. Tá tudo no nosso nome aí, mano. Pode crer, é nóis. Então, pesada, tô de volta na cena aí, ó. É nóis, pode crer?